cara que era prominente num shopping city, merchante de New York City. O nome dele era Preservan Fish. Ele morreu em 1846, nasceu em 1716. Ele era um cara muito reservado para ele mesmo. O nome dele era Preservan Fish. Preservan Fish. Preservan Fish. Preservan Fish. Ele vendeu vários peixes na década de 80, sei não, mas vendeu vários peixes. Ele era um cara reservado para ele mesmo. Preservan Fish. Preservan Fish. Preservan Fish. Preservan Fish. Pedro Oli, tchau.